fria. Solte suas emoções. Prepare seu coração. Porque ele está chegando pra ficar. Pop Soul. Você vai dançar sem parar. As emoções vão rolar. O coração não vai parar. Obrigado, meu parceiro Riva. Adrenalina e caia neste agito. Afinal de contas, a alegria chegou. Pop Soul, o arrasta-fogo. Sempre arrasta-fogo. Pop Soul, a maior empresa de som do Brasil. The hottest dance club in Brazil. Bora começar, garoto! E aí, Jean, como é que tá por aí, maninho? Tá tudo beleza, Maestro Neve Show! E a gente mais uma segunda-feira, abrilhantando ainda mais aqui no Calibre Shows! E é por isso que o Pop chegou! Oferecimento de que creme é isso aí? Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar. E quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu. Joga pra cima. Hey! Oh! Hey! Bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. A torcida do Paysandu, bota a mãozinha pro céu. Quem acha que o Paysandu não vai cair, bota a mãozinha pra cima. E a torcida do Leão, Jean! Inclusive, Maestro Nelson! Eu acho que sábado é o dia mais especial. A gente vai ficar! A gente vai ficar na segunda, maninho! E quem é do papão, bota a mãozinha pra cima! Bate na palminha! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! É papão, porra! Joga pra cima! Joga pra cima! Lá vai o meu águia! Subindo, subindo, vai subindo, sobrevoando meu águia, sobrevoando meu águia, metralha, metralha, metralha, metralha, de bicada, bicada, bicada, dale, bicada, dale, dale, dale, de bicada, bicada, bicada, bicada, metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Escurinho, apaga a luz que tá liberada. do escurinho dá um grito. Presta atenção. E aí, Jean? Só quem não depende de ninguém bota a mãozinha pra cima. Só quem tem orgulho de ser do Paysandu dá um grito. Só quem tem orgulho de ser do Remo dá um grito. Acende! Mãozinha pro céu que eu quero ver. A mulher que não depende de homem pra nada, bota a mãozinha pro céu. As mulheres independentes dá um grito. E vem, e vem. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bota a mãozinha pro céu. Bota a mãozinha pro céu. E bate bem forte na palma da mão. Vai, tchau, tchau. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Só quem sabe diz. Sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada. Depois do pop tem sequência de picada, meu irmão. Sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada. A gente já vai abraçando com o Brincarinho, viu, maestro? Nossos parceiros, amigos particulares, que se faz presente hoje no Carine. Começando por aqui, meu parceiro Bruninho, lá de Acarajó, e companhia do meu primo Ricardo. O primo Ricardo que tem moral aqui no Pop, maninho. Aqui pela frente também, meu parceiro Hugo, o Renanzinho de Vigia. O Pezão também na área. Fala, Pezão! Aqui na lado esquerdo também, na asa, a gente é com abraço, com muito carinho. Meu parceiro Bad Boy, empresário Bad Boy, meu parceirão, irmãozão, ele e companhia do nosso Paulinho, compadre Paulinho. Eu só te peço, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço. Também tem uma galera de aniversário hoje comemorando juntinho com a gente, meu Jean. Nosso parceiro Yuri de Oliveira, um grande abraço pra você, parabéns, Maninho. Rafael Rômulo também tá no berço hoje. Tatiana Lima, parabéns, tudo de bom. Lucas Pinheiro, alô, Tang! E a nossa grande amiga Caroline Costa também tá no berço, tá ali de camarote. Alô, Bruno Blind! Obrigado, obrigado, valeu pelo carinho. E a galera do Pego de Garrafão do Norte também, Jean, estão aqui com a gente. Valeu, PK, Nenê, do Bigola. O Wellington da família Pantanal. Tá chegando o aniversário da Pantanal, hein? Alô, é o meu garotinho das fronteiras. Adriano. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. Comitiva Carroça Ferte, já por aqui. E quando chega, o bagulho me doidou. O Adriano Malta na área, Adriano. Nossa equipe Whisky. Alô, filho. DJ Filho na área. Alô, Hugo. Olha o negão do Pop! Aquele parceiro Cleve, promoções! O negão do Pop na área! Bora, bora, bora, detonando elas! As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! Cadê aquelas mulheres que vai pra festa? Aí, aqueles homens com aquela intenção de querer bancar a festa toda pra ficar com as mulheres. Mas as mulheres falam assim pra eles, assim, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro pop som, ainda pegava teus amigos. Vamos lá, o Silva, ele, a sua esposa, Maiara Albuquerque aqui com a gente também, obrigado. Bora, bora, bora, bora. Comandante, manda meu comandante! Família Fantadão! Os acorrentados por aqui também, maninho! Bora, bora, bora, detona do vai! Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem. Jogo de parceiro Everson de Manituba! Sempre que pode estar com a gente, abrilhantando ainda mais. A noite na segunda pop. Para o Everton. Alô, tá matar. Parceiro da matar, irmão, tá aqui na área. Alô, Larissa. Agora é no 18. Paulinho, que sempre que pode vem curtir com a gente aqui a segunda pop. A gente quer abraçar ele e todo o seu objetivo. E lembrar que a gente está ao lado também do nosso parceiro Bad Boy do Cineral. E deixar frisado, junto com o Tamadá, o aniversário do Bad Boy 2019 tem Pop Som. O nosso Pop Som está confirmado em 2019 no aniversário do Bad Boy, maninho. Vale frisar, né, gordinho? Que ano passado a gente teve lá no aniversário do Bad Boy junto com o Cineral. E esse ano a dose. A dose começa de novo, né, papai? Se repete! O que é bom se repete, Bad Boy! Também aqui com a gente o nosso amigo Tamatá e a Larissa. Maninho, vai pra cima, vai pra cima! Adriano Mala. Então pronto, meu irmão. Você partiu meu coração. Isso é pra todos. Dia 2 de dezembro da Arena Braga Show. Tem a globalização aí dos mal falados e aliados. Rei nuclear detonando. E vários DJs, irmão. Mais uma do Elde. Vai sair uma beira dessa, quero ver. União do Bengola. PCB, RCD, RDC, na verdade. Bebezinho, Júlia, Bruno, Thiaguinho. Valeu. O Filipinho, meu irmão, tá aí com a gente. Alô, Filipinho! agora vai sofrer. O Adriano Silva, Tiaguinho, fiel super âncora, tá de volta. Meu DJ, mano, macho! É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher. Meu amigo Pezão dos caras de paus. E a ligomania do Renanzinho de Vigia. O Renanzinho do Pop! Nosso amigo Jefferson também da linguagem. Alô, Jefferson! E o porcão, meu irmão! Não servia pra você. E de mundadas não ia andar. Nosso professor Kleber também, frente a frente com a gente. Toda a sua comitiva hoje prestigiando o show do Águia da Amazônia. Não contou que pudesse mudar, que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. E agora é agora. Já Príncipe Arles, hein? Que crime é essa aí, maninho? Boa porra do povo. Chegando, tá chegando. Amor, fala meu príncipe, Arlesen. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrar que sou meu. Olha assim futuro, velho guarda. Bora abrir o blinde. Parceirão, irmãozão, comandante Wellington. Ele é sua primeira dama, Natasha, o Roger, o Cavanhaque também, e a família Pantanal aqui com a gente, mandando ver. Falou do Crau, tá aí com a gente, homem da parcela ali. O Caio do Crau também tá na área. Alô, Jairo, alô, piloto. Primo Ricardo, meu amigo Bruninho também. Grande abraço pra vocês aí, valeu com todo carinho. Amor. O nosso Game Whisky, meu maninho. Meu amigo Marcelo Japona na área. O resto, como é? Meu amigo Hugo também, amigo nosso. Pra mim foi bom. É aqui do Pop! Ia me quando não merecer. Hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo. O Adriano do Rubi, o Jailson Alves. Valeu, maninho. Também, maninho. Cissa que se passa. Essa aí é da época, né, maestro? Cissa que se passa. Um grande abraço pra vocês, tá aí, companhia aí. Do nosso empresário, Adriano Bessa. Ele e companhia. Do nosso promoter, Kleber, o negão do Pop. Paulinho Live agora. Paulinho Amazônia! Oi, senti, eu vou mesmo endoidar. Bora, Bad Boy! Maluco, vou ficar. Altas viagens pro nosso Parazão, né, Bad Boy? E a gente da companhia do Cabecinha. É moral, Cabecinha. Gente boa. Eu lembro lá de ajuda o teu. Olha meu compadre Paulinho! Compadre das aparelhagens, Paulinho. Tem que respeitar, maninho. É um cara que a gente tem um carinho muito grande. Alô, Paulinho! Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Obrigado pela minha presença. presença do meu grande amigo Thiago da Mardônio Motos. Tá aqui com a gente hoje, feliz da vida, curtindo o nosso Águia da Amazônia. Valeu, meu amigo, meu amigo Thiago. Tamo junto e misturado sempre, você sabe disso, garoto. Agora ele é pop, meu irmão, não tem jeito. Garçom Romário, por ali de sempre no meio da galera. Um grande abraço a você, viu, Garçom Romário? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, detonando, detonando. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba. Vai com o uísque, um japonês, uísque. Ela é a sensação. Pastelaria do Marlon! Alô, Melri! Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Meu parceiro Jair do Grau, sábado tem o pop no 40 horas, domingo tem o pop na Terra Firme, a gente vai levando pra você. Olha meu primo Ricardo, não me abandona, maninho. Meu amigo Bruninho, primo do nosso amigo Ricardo, também do pop, ele que estava curtindo o Águia da Amazônia lá em Acarajó e Bragança. O Águia da Amazônia. Criminalidade, ora fica em casa, mas me falaram que a pé é o bicho, e eu brotei só pra ver essa foto. Fazendo o quê? Aqui na Bela Rosa, na quadra, meu amigo Caio Grau, Tom do Grau, o Marlon do Grau, o Jairo do Grau e a equipe, calma aqui do lado esquerdo. Aqui na Bela Rosa, na quadra. Bora, meu compadre Paulinho. Vai, arrasta, vai, arrasta, vai, arrasta, vai, arrasta, vai, arrasta, vai, arrasta, vai, arrasta, arrasta. E agora? Silva aqui pela retaguarda, bora, maninho! Bora, meu DJ Bruno! Grande abraço, não sendo Jean Paulo, viu, maninho? Adriano Bala! Bora, Adriano, velha guarda! No bolso e tiver assim, eu vou pro baile da Gaiola. Na intenção de beber. E o quê? Te vejo no baile de achando sarando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Aqui na mulher, te faço proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Só vocês! Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Juju Paniquete! Eu sou Cláudio, tá aqui no pop, eu sou o que ele dá valor. Toma, toma, toma, de Equador. Meu menino parceiro Anderson, prefeitura de Marituba, por aqui, maninho. Fala, Anderson! E aí, tá batalha, Larissa? Só mudando de prefeitura. É de Ananindeua, gatinho de Maritu. Eu fico Charles também, tá na área. Obrigado, viu, Charles? Um grande abraço pra você, garoto. Ah, olha, tá vendo como ele tá? Desse jeito. Se não sair uma ponta dessa mídia que eu tô fazendo em cima dessa festa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. que cheiro de perfume bom. Tu tá na gaiola, cheiro de marala boa. Tu tá na gaiola, várias malandras jogando. Tu tá na gaiola, os amigos faturando. Tu tá na gaiola. Vem sentando! Vem sentando e é. Aniversário do Rafinha Prime, junto aí com o DJ Sérgio Light. Toda comitiva só de boa aqui com a gente de camarote, meu irmão, pode crer. Vai descer na danadinha. Danadinha, vai descendo, vai. Cheiro de perfume bom. Ei. Tu tá na gaiola, cheiro de marala boa. Ei. Tu tá na gaiola, várias malandras jogando. Ei. Tu tá na gaiola, os amigos faturando. Ei. Tu tá na gaiola. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem tá tomando uma, bota a latinha pro alto. Bota o copo pro alto, quem tá tomando uísque, quem tá tomando cerveja, quem tá tomando vodka, bota pra cima e vem, vem. De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão, só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Baixo, deixou! Só quero. A gente abraça com muito carinho. Fala, galera! Baguari Veículos! O grande Marcelo Júnior, o Farley. Um grande abraço pra vocês aí do Japão do Pop, maninho! Maguari Veículos é moral! Parceirão, Adriano Silva, Alice Leão, Loro da Live, PJGDU, Fiel Superando aqui com a gente! Diferenciada. E o quê? Se chega a fronte, tumultua na balada. E quando desce a tropa. Bora, Paulinho! Bora, Paulinho, equipe live! O Paulinho do Pop! E pra quem tem aí? Ou quem conhece uma pessoa muito invejosa, pessoa que se preocupa mais com a sua vida do que com a própria? Fala assim pra ela. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Só quem tem aquela pessoa que bate na tua costa e fala que tá tudo bem, mas por trás tá te cortando tudo. Aí tu fala mais ou menos assim, ó. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Alô, Bad Boy da Rottweiler! Eu quero que tu vá parar de tomar conta da minha vida. Alô, Bárbara, Cissa, minha amiga Cissa, velha guarda também daqui na área. Alô, Cissa, ela tá de volta no Pop. Quero que tu vá. E o Negão, Kleber, Negão do Pop. Pop. Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero. Não te tolero. E quem tem um amigo corno, bota a mãozinha pra cima. E canta pra ele assim, ó. Bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar toca de. Só quem tem um amigo boca de pelo, bota a mãozinha pra cima aí. Beijar na boca, depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Bora, Jefferson, alô, porcão. Beijou depois que ela mamou. Gordinho, gordinho, porcão. Alô, gordinho do bar, pelo, tá aqui na área também. Só da mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina. O bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Piloto, e a primeira dama aqui com a gente, alô, primo Ricardo. Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão, que eu tô danadinha do semana, pretinha, vou mostrar minha marquinha. Agora eu quero ver! Cai de boca, que tá muito bom. Nosso amigo Jackson, ele, Adriano Mala. a gente, é o tema falado. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Vai dar gostosinho, vai. Vai dar gostosinho. Vai dar gostosinho, vai. Vai dar gostosinho. Bora, meu parceiro Sérgio Lade. Um grande abraço pra você, maninho. Muito bom. E doida! E doida! E doida! Alô, play! Gostei também, maninho! E doida! Alô, play! Tá aqui com a gente, mandando ver, bora lá! Quem tá feliz, quem tá solteiro, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver! Olha o prédio na área! Suavemente, né, Brady? Meu maninho! Alô, Paulinho, live pela retaguarda, garoto! Olha, meu parceiro Pezão! Tem que vir os caras de paus! Vamos aqui, o Renanzinho de Vigia. Amigo nosso, esse é velha guarda também. Bora, Renanzinho! Alan! Grande Alan Play, daqui na área também! Verso! Só quem vai lotar Curuzu sábado, bota a mãozinha pra cima aí! Bota a mãozinha! Compadre Paulinho, olha quem tá na área, meu irmão. O negão do pop. Esse é considerado, Jean. Tem moral, tem moral. Não tem jeito. E pra quem é da favela, segura aí, ó. Meu querido parceiro Blade, a equipe acabou o sossego do Rubi. Um abraço! Becos e vielas, e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Equipe Whisker. Bora, filho! Bora, Hugo! Por essa Cinderela. Ela é da zona sul, rainha de olho azul. E o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho. Thiago Bardoni Motos! Tá aqui no pop! Bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. E eu vou bater uma real pra ela. Nossa equipe sem futuro, meu irmão, aqui na área. Esse é o velho aguarda. Companhia do meu amigo Blind. Seu aniversário da Carolina. Mas somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Nosso parceiro, Rogério do Palio, galera lá de Guaraci, o Palio Digital. Um grande abraço pra vocês, galera do Paracuruinho, lá no setor da porra, por ali. Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas... Vai, Japão do Whisky! Demora, o Japão do Whisky! Ela é da zona. Não posso fazer nada, Adriano, se tu não quer vir aqui. Eu não vou embaixo. Eu sou neguinho, moro no barraquim, mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. Japonês e Michael! Um grande abraço pra vocês aí, com muito carinho! Eu não quero dinheiro, eu já tenho. Meu príncipe Warnesi. Que crime açaí! Galera da Ferrão do Bengola também, valeu com todo carinho! Somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Lá vai minha saudade, beber os Danone pra ver se há vontade de te ver. Eu quero, uma vez na minha cabeça. Olha Olha o nosso professor Kleber. Todo um show. Perdendo a vergonha, a coma mexendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me... Sábado tem pop no 40 horas. Não fala não pra mim, bebê. Minha amiga Adriana, um beijo pra você, viu, Adriana? Daqui a pouco eu chego por aí. Sabe que sempre foi nós. Sempre, sempre vai ser nós. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Mas DJ Dixon, Jean Japão, performante do DJ Jean Japão. Sinto falta de te ver aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. Juju Paniquete, tá no pop! Equipe Mercearia Prêmio em peso, festejando o aniversário do Arlen Impressão. Só de boa. Alô, Bad Boy da Hotline. Bora, Charles, bora pra cima, garoto. Charles dos Fanáticos, meu irmão. É do pop. Eu vim no Amaral da 15 de agosto também, galera de Marituba aqui na área. Senão eu morro de beber. Fala que ainda sou seu amor. Salva meu coração, por favor. Agora, segura! Assim fica mais fácil. Já que sua equipe couro com couro do Sideral. Tão fácil, né, meu irmão? Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usado. Já entendi o teu recado, viu? Da sua parte não tem amor. Olha o nosso prefeito de São João da Ponta. É isso mesmo, maninho. Estamos aqui na companhia do Velha Guarda Josimar. E aqui uma super confraternização ao lado do compadre Paulinho Tamadá, sua primeira dama. E também o nosso parceiro Bad Boy do Sideral. E ele já bateu o martelo, já assinou o contrato. E 2019 tem Pop Som no aniversário do nosso parceiro Bad Boy do Sideral. É mais um ano, hein? O nosso pop repetindo no Bengola, meu irmão. E macho, e aí vai? E macho, já fechamos tudo, acertamos tudo com o Bad Boy. 6 de janeiro, aniversário do Bad Boy no Parque Show Pop Amazônia e Sideral. O que é bom se repete, viu, macho? Coisa boa, meu irmão, mais uma que vai explodir. Meu amigão, já entendi. O Alan, o Mocotó. Esse aí é Rachão. E por sinal, DJ Jean Paulo, tá confirmado na confraternização do Rachão. Quarto ano seguido. Meu amigo parceiro, Mocotó. Quarto ano seguido que eu vou borrar. E sempre é muito bem recebido. Obrigado, Mocotó. Vai doer, tá com saudade de ti, sacana. Vai passar, vai. O Maurício Débora Lucas, amor! Perfeito! Sempre do nome pai dele! O John Hadley e toda a galera comemorando o aniversário do Lucas Ferreira! O Tang, né? Alô, Tang! Miriam do Pop, minha amiga Miriam, também tá aqui com a gente! Bora, meu professor Cleber, olha! Te sai do Adriano! E nós! E a família sem noção da Sacramento já por aqui com a gente também, Jean! Agora é o Pop Som! Meu primo Ricardo, desde o Pop 1, Pop 2, Pop 3, Pop 4, enfim, todos os pop na tua cabeça, Maria. É meu bem querer. Valeu, meu primo, obrigado. Você é Marinho. Você pra mim. Você é o Bruninho é também. Valeu, Bruninho. Você é. Após por falar a história dos pops. É meu bem querer. Ninguém melhor pra contar essa história do que o compadre Paulinho. Aí conhece essa história. Olha, meu compadre Paulinho. Chegando o aniversário de 7 anos ao lado da empresa de som que eles não valor, empresa Pop. Para comandante Wellington. Falando em DF, comigo tem um pop, o pop na terra firme. Marcos Paulo, Jackson, hoje é rock sem fim, meu irmão. E o Adriano, vai ou não vai? Daqui a pouco ele dorme. Esse que é o problema. O Helder nos mal falados também. Vai sair uma beira, vai sair uma beira. Meu águia de fogo. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Bora, minha equipe, Crau! Crau, Crau, Crau, Crau, Crau. É só falar assim de DNN. Vem, vem, vem. Vem que aqui tá bom. É bom demais. Piloto e a primeira dama, bora piloto. Tamo junto, garoto. Alô, Cissa, o que se passa por aí, Cissa? Chão, chão, vai, vai. Vai descendo até o chão. Vem subindo agora, joga a mão pra cima e faz um S. Faz um S, faz, faz um S. E aí, DJ Ellison, vamos ensinar. Essa nova onda que chegou pra abalar. Vai, DJ Juninho, você é de arrasar. Alô, Portão! Equipe Grau, Grau, Grau, no Super Pop, arrasta todo. Só pra lembrar, Marinho. Tá chegando o aniversário da empresa Pop. Já tem data marcada, tá tudo certo. Pop Live, Pop Som. Mesquita. Tá por aqui, fala Diego! Lucas o Tangue e toda a tribo dos imortais, toda a galera de Castanhal aqui na área invadindo o garimbo. Eu vou dizer, você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Júlio, falei! Maguari Veículos estão com a gente! Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. E eu amo e não vou nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que... Bora, meu professor Kleber! Eu faço meu bem pra você. E o quê? Tudo isso é só pra você. É só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E ser feliz com você. Vai viajando! Por onde eu vou, Diga aí, a gente fica por aqui. Fala, meus acorrentados! Não dá pra te esquecer. Você pega um pop! Um poderoso cobra. Meu amigo Blade, o da União Hightech também. Blade é nosso, Blade é do Rubi. Parceiro Everton de Marituba. Hoje só na água, mas ele veio pro pop, meu irmão. Alô, Everton. Nossa Via Super Angra. O Magnata também tá na área. Alô, Magnata. Meu parceiro Adriano Mal, tá por ali também. Fala, Adriano! E aí? Meu primeiro amor, você me mostrou que a felicidade está quando dois corações. Você vive o que, hein? Bora, velha guarda. Tá tudo tranquilo aí? Você tá do lado de quem, velha guarda? Tá Roberto e mais quem aí? Beleza, Maninho. A gente tá aqui com uma galera muito bacana. Minha amiga Elane. Amo de coração. Thalita, também a Mê. E a Natália. E o nosso carioca. Nosso carioca Igor, que veio conhecer a nossa cultura, recém-chegado em nosso estado, nossa capital. Grande amigo Igor, recém-chegado do Rio de Janeiro, e veio conhecer, fez questão de vir conhecer o nosso pop da Amazônia. Aqui pela família Moraes, a Elane, a Thalita, a Imê e também a Natália. Grande Igor, seja bem-vindo, satisfação, meu irmão. Essa é a nossa cultura paraense, viu? Leve lá pro Rio de Janeiro, pra onde você for, isso aqui é a nossa cultura. As nossas aparelhagens, o Caribe Show, segunda-feira, é o Caribe, é a segunda pop que acontece em nossa capital, Belém do Pará. Viu, Igor? Meu irmão, satisfação, prazer, prazer é todo nosso receber você. Gia Polo, tudo beleza, maninho? Maestro Davidson, bora, velha guarda. Então pronto, tá feita a história e os nossos aniversariantes dos camarotes. Bora pra cima. Eu quero que você vá lá nos camarotes pra gente parabenizar. Enquanto eu fico aqui com o Maestro Davidson, o velha guarda Josimar vai passando e abraçando a nossa família pop. Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Bora, Blinja! Eu fui o culpado por você sofrer. E a minha sem futuro! Não vá, meu grande amor. Rapaz, salve o meu parceiro Adriano do Rubi. Na União, bora, Adriano! Você sofreu. Saudade de você, garoto. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Esquenta, maestro! com a gente. A gente, nosso parceiro, irmãozão Marlon do Grau, ele que comanda a pastelaria do Marlon, a melhor da região, o melhor pastel é na pastelaria do Marlon, viu, meu irmão? E ele tá aqui com a gente, bora, Marlon do Grau, tamo junto! Falou, Charles! Bora pra cima, meu fanático! Aí, baixo! E aí, quem na guarda? Beleza, maninho. A gente quer abraçar com muito carinho aí. Toda a equipe aí. A equipe do Whisky, ó. Aqui tá com a gente. Toda a rapaziada aí, o Maico. E também o Igor. O Igor Filho. É. Tá aqui frente a frente com o nosso pop da Amazônia, maninho. E o japonês. Já tô chegando aí com a galera dos camarotes. Galera que tá no berço, aniversariando, já já tô aí com vocês! Pra dentro do mar! Ai, eu vou pro Rio Vira, vou curtir o Rublar. Olha o Blend! E por sinal, tem muita equipe do Rubi por aqui! Um grande abraço pra vocês aí! Galera do Rubi! Mão do Norte aqui com a gente também, viu, maninho? A noite inteira sem parar. E agora faz a pedra. O Bi voltou, o Bi voltou. E doida no passinho, e doida, e doida no passinho. E doida no passinho. E doida, e doida, e doida, e doida. Se maracou, doida. Parceiro, Eide de Macapá! Pra Deus, parabéns já, mãe. Ela só dá o ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Ela só dá o meu amigo piloto e a primeira dama, o primo Ricardo. Fala, piloto. O Bruninho também na área. Fala, Bruno. Meu velho da guarda. Tá tudo ok aí, Bruninho, maninho? Beleza, maninho. A gente é por aqui no camarote número 1, com a nossa amiga Carol, que tá no berço. E veio comemorar o aniversário dela aqui com a gente hoje, no Caribinho, com o Pop da Amazônia. Tá bom? Então segura aí, que é o primeiro nível daqui. Aí daqui eu já vou pra ali, pra gente dar o primeiro, a gente solta na íntegra. Beleza? Então pronto, tá bom, velho guarda, vai lá. ver quem tá de aniversário mais ainda. E a gente vai detonando por aqui. Daqui a pouquinho a gente canta os parabéns pra geral. Isso, maninho! Vai, maestro! Um, dois, três, vai! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia. Bora, Adriano, uma aula, alô, Jackson! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Quando ele chega, o bagulho endoida, não tem jeito! O bagulho endoidou. Eu desafio, ele começa. O DJ tá rebolando, rebolando. Olha o Ed de Macapá por aqui também. Valeu, Ed. Noites para esse. Se o DJ não rebolar, ele faz o caqueado, caqueado, caqueado. Já tem CD ao vivo aí? Caqueado. Na festa de hoje ali com o Louro. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado, caqueado. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase tá na mão. Onde é que você tá? Não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando, aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando, aí já viu, é rock doido. Agora para dessa! Amor, tô tentando te ligar, só tá dando não é isso! O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? E aí, velha guarda, cadê você, maninho? Já por aqui, no outro camarote. Aniversário do Lucas Ferreira também. Beleza, maninho? Uma festa muito bacana aqui, ó. É o Lucas Sangue arrebentando tudo aí, meu irmão! Que bacana, meu irmão! Prepara tudo aí, vamos pro próximo! Bicha, garoto! Amor, tô tentando te ligar, só tô dando desse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Fala, Juju, Paniguete! Já por aqui, no camarote número 3, aniversário da Tati Lima, bolo, salgadinhos, alta produção e tudo mais. E tudo isso, Tati Lima. Mais, né? Que festa bacana, hein? Obrigado, obrigado, minha linda, por escolher o Caribe Show e o nosso pop para comemorar o seu aniversário. Você tem morar com a gente. Maestro, vamos pro próximo. Meu maninho, um grande abraço, Lonzinho. O Palio Digital, o Palio do Pop. Olha, meu professor Kleber. Domingo, viu? A gente vai estar lá na Terra Firme. E a gente convida com muito carinho você pra curtir o nosso pop da Amazônia. Domingo, uma TF, o pop da TF! Olha o Blaze, olha o Blaze, olha o Blaze! Deixa assim! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão. Que tá, meu irmão? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E quem vai amanhecer no rock, bota a mãozinha pro céu. Acho que tem doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida, do doida, as mim que tem doida, as mim que tem doida, doida, as mim que tem doida, quando vê os cara doido, as mim que tem doida, quando vê os cara doido, as mim que tem doida, quando vê os cara doido. Deixa de ciúme, meu irmão, ciúme só destrói. Eu acho. E aí, Josimar? Beleza, maninho, tudo certo? Aqui no camarote da Tati, o bagulho tá doido aqui, meu irmão. As meninas estão no 12, no 14, no 18. E aí vai, é contigo o resto. Com você e com o Gebolo. Só se for agora! Jean, é o Luciano, pô. Luciano da Sem Futuro. Estranho não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tarde. Adversário também no nosso parceiro Tanque. Fala se você, alô Tanque. Alô, tribo. Esse moleque é moleque de fazer, meu irmão. Alô, Tanque. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Novinho do sushi. Lá do Leozinho Lanche está aqui com a gente também. Para o Elidão da Pandana. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Meu primo Ricardo, ele companhia do piloto também. O Bruninho, né? Aí com a gente, pode crer. E a equipe final também por ali, ó. Grande abraço pra vocês, equipe final. Sempre que pode, está juntinho com a gente. O Adriano Mal também. Fala, Adriano! Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Isso aí, acompanha o Jean Paulo desde o tempo do Rubi, do Príncipe Negro e agora do Pop. Sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Diz como se eu tivesse outro alguém. É mais forte do que tudo, viu? Não esqueça disso. Bora, maestro, bora, Gebolo! Pop do Caribinho! Alô, Blitz! Sem trás, oh, oh, só quero dançar. Ainda sente calor. desse som. Comanda a galera. Bora, meu parceiro Everton de Validuba. Grande abraço pra você, Maninho, daqui pela retaguarda, garoto. O Ivine, a Moranguete. Já naquele ping com a sua irmã Suela e Moranguete. E os seus amigos aqui com a gente. De jango no comando, só as balas vão tocar. É o pote som, as melhores balas, DJ Jango vai tocar. Pote som, só sucesso, agora você vai dançar. É o pote som, a melhor aparelhagem do estado do Pará. Já tem, já tem. Pra todo mundo dançar, maninho! Já tem. Pra lembrar, pra lembrar. Vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Sábado tem um pop no 40. O domingo tem um pop na terra firme. Tô a fim de sentir pulsar mais forte o meu coração. Ou me esquecer que você. Cadê meu prefeito? Cadê meu prefeito, hein? Quero ir pra ver um novo. Meu prefeito de São João da Ponta. Lembrar tudo. Eu sofri, só ouvir me faz esquecer. Ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Olha o Eric, olha o Eric. Olha o Eric. Olha o Eric. Meu parceiro DJ Luciano. É DJ Luciano agora, viu, maestro? O Blade. O Caio do Crau. Bora, Marlon. O novinho do sushi já tá na área, meu irmão. Olha que comanda o Leozinho Lanches. Ele e toda a galera. Seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo. Pode... Primo Ricardo! Pode crer! E nosso amigo Paulo do Grau também tá aí com a gente. Alô, piloto! É pão, pessoal! Alô, pão! Ao vivo ali com o Loro do Pop, aí pelo House Mix, viu, gente? Pra você que pegou o seu alô com o Gordinho, Janderson, já tem a primeira parte aí do CD ao vivo. E pra você que pegou o seu alô com o Giapolo, com o Maestro Davidson, com o Velha Guarda Josimar, tem CD ao vivo também ali com o Loro Pop. Som. O Águia da Amazônia.